Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Dó sustenido menor e também estudando os intervalos da mesma. Na verdade, essa escala estamos dando continuidade ao que estamos fazendo anteriormente com as outras escalas, ok pessoal? Então, esse trabalho de intervalo, ele é interessante por quê? Porque a gente consegue educar o ouvido com mais tranquilidade, né? E tudo que a gente faz em música, a gente depende dos intervalos musicais. Então, por isso que essa insistência em trabalhar os intervalos, né, todos os dias. Ok, pessoal? Aqui na lateral deste blog, em categorias, nós temos listados a parte de intervalo. Aí é só você clicar ali, vai direcionar para algumas páginas, né, aonde estão a gente trabalhou os outros intervalos. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa dica de hoje e logo estaremos aqui com mais dicas, tá bom? Até o nosso próximo encontro.